Então, por exemplo, se eu tô falando alguma coisa e eu sinto que eu tô prendendo uma musculatura ou que eu tô em algum lugar rígido, eu falo exatamente aquilo que tá acontecendo comigo. Então, a aula, na verdade, que eu tô fazendo é o que tá acontecendo comigo enquanto eu tô fazendo.